confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas, tretas, tretas, tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Bem-vindos a mais uma Academia... Peraí. Agora sim. Academia Brasileira de Tretas. Peraí que vai vazar. Que calor, gente. Jesus. Esse estúdio nunca esteve tão quente. Não, um inferno. Se transformou num inferno esse lugar. Mas enfim, bem-vindos à Academia Brasileira de Tretas. Se você ainda não se refrescou, se refresque porque tá cruel. Tá foda. O podcast dedicado a fazer o quê? A chincalhar a vida moderna, a destruir com o Brazilian Way of Life... Gente que gosta de fazer isso da maneira mais amaldiçoada possível, esses temas modernos, essas coisinhas todas que são ditas por aí, tentam nos empurrar goela abaixo, né? Mas estamos aqui para contestar. Então, vem aí mais um episódio da Academia Brasileira de Tretas, Walter Rezende. Vai falando alguma coisa enquanto eu dou mais uma talagada, porque eu tô suando. Mais uma vez atrasados, a gente colocou em nossas listas de obrigações para 2015 atualizar sempre na sexta-feira. Já começou. Semana passada... A gente gravou até no dia certo, mas aí eu fui viajar, levei o notebook comigo pra editar. Eu falei, daqui a pouco eu edito. Aí eu ia lá tomar uma pinga de Minas, voltava pra pousada, vou editar porra nenhuma. Foi no domingo. Estamos gravando no sábado. Ah, agora sim. Agora um dia só de atraso na gravação. E qual que é o tema de hoje que eu até agora não sei? E vamos analisar aí a linha do tempo pra detectar... Os padrões, né, de beleza, né, que foi aí se ajustando, né, através do tempo, etapa por etapa. Nós homens não mudamos muito, não. Continuamos os mesmos desgraçados. Exatamente. Mas as mulheres... Essas mudam. Precisam. Foram se ajustando. É, voltando ali na fase anterior da grafia, né, a pré-história, temos registros artísticos que dizem que o padrão de beleza feminino daquela época exaltava, né, o excesso de gordura. Sim, mesmo. Sim, o Botero, o grande pintor colombiano, continua fazendo isso até hoje lá. Adiantando mais um pouquinho, já 1200 a.C., a Grécia, que estava ali na crista da onda, acabou popularizando os corpos esbeltos. Ok que naquela época comer uma mulher e comer um homem dava na mesma. É, e é o que mais acontecia. As bundas masculinas não eram poupadas. E depois fomos para a Idade Média e o rabo gordo, né, voltou a imperar. É, mas nesse caso é porque tinha um sinal de status que a pessoa comia muito, né? Então era por conta disso na Idade Média. A pessoa era cheia, tem dotes, né? É verdade. Então o motivo era esse. Aí depois a humanidade caiu no Renascimento, né? E o sobrepeso deixou, né, de deixar os pintos duros. Já bem mais adiante, Hollywood ali nos anos 40 prezava pelas bundas e peitos opulentos. Nos anos 70 voltava a androgenia, né? E novamente comer um homem ou uma mulher, tanto fazia, tanto é. A caligulice voltou nos anos 70. David Bowie tá ali pra confirmar isso. Então, o que podemos tirar de lição disso é que o desejo de trepar ou não com alguém deveria ser extremamente pessoal, né? Claro. Na verdade, não é arbitrário. Não, é a moda que rege você ter tesão ou não por uma pessoa. De uns tempos pra cá, né? Existe uma ditadura do peitão, por exemplo. Sim, sim. Eu me li, e não, o que? Há menos de 20 anos, o peitão não era o... Não era. Nos Estados Unidos lembro, eu me lembro de pôr a boca em peitos pequenos, também. Extremamente satisfeito. Nos Estados Unidos, o peito grande sempre foi, né, um sucesso e tal, muito menos do que a bunda, como aqui no Brasil. Eu me lembro que eu trabalhava com uma garota que ela tinha peitos gigantescos, cara. E eu pegava uma que não tinha nada. Olha só que loucura. Nem ovo frito não, era. Não. Era a mesma coisa de eu passar a língua numa garrafa. De vinho. E essa moça que trabalhava comigo, na verdade era a Deusa. Que tinha os maiores peitos do planeta, mas eu achava bonitões. E ela fez uma cirurgia pra redução dos peitos. Ela foi contra a maré. Contra a maré de hoje, né? Contra a maré do que acontece hoje em dia. Com essa história toda de padrão de beleza, que tipo de mulher que te atrai? Fala uma coisa, pra agradar minha mulher. Pra mim, a parte mais sensual da mulher é o cérebro, né? Então, vou usar um padrão estético aqui. Eu sempre gostei das garotas mais baixinhas, assim, sabe? Eu nunca gostei das muito magrelas. Se pudesse... Sempre gostei de mulher de cabelo curto. Mas não tem muito disso, não. Porque cara como a gente também, né, Volta? A gente tem que... Que aparece, né? Não tem muito pra não escapar. É o que sobrar. Eu gosto das mulheres de verdade. Mulheres. Fabricadas. Eu nunca peguei uma moça que ela tivesse ali algo que não fosse dela, manja? Silicone. Eu já peguei, mas era dela, ela pagou. Ah. Ela colocou, pagou. Ela andava com a nota fiscal na bolsa. Me diga como é o contato de você apalpar mamas com. Como se estivesse apalpando uma gelatina. Cara, é rígido. É legal pra caramba. Rígido. A cicatriz incomoda um pouco. Passar uma língua num queloide não deve ser uma das melhores experiências. Você já chega tirando a roupa e abrindo o tubo de cicatriquinho. Leite rosa mosqueta. Não, mas eu acho que hoje as cicatrizes não estão mais tão agressivas, né? Não sei, eu nunca tive contato com uma moça que tivesse algo que não fosse dela no sentido Deus que fez. Já que a gente detectou que a beleza física é uma questão de moda, a gente pode falar nessa semana sobre o hype da vez, que são as mulheres ali produzidas em centros cirúrgicos. Impressionante o número de bilhões de dólares que movimenta no mundo, né, cara? Verdade. É uma loucura. E criou-se esse padrão, né? Existem hoje os modelos Barbie ali, né? Que é assim, peitão, cinturinha fina, bunda grande. E agora a onda... A chapinha, que a gente já falou em algumas outras edições, que também o cabelo tem que ser o mesmo. A onda do momento agora são as mulheres rasgadas, né? As mulheres malhadas mesmo. Puta, que é escroto, cara. Eu acho zoado, cara. Eu não imagino ali pegando... Eu tô pra te falar que eu gosto de uma celulite, cara. Eu acho que tem que ter uma celulite. Eu também acho, uma estriazinha. Tem que não ter. Não é sério. E o que acontece? Quando eu tô com uma mulher que tem uma celulite, uma estria, qualquer coisa nesse sentido, Você vê que me dá mulher... a sensação de que eu não tô pagando. Parece uma mulher mais barata. Sabe? É mais gratuita, assim. Sendo que até essas, às vezes, você pega umas queimaduras de cigarro. Cacete. Pois é. Pega com o nome de algum cafetão escrito com bituca de cigarro na bunda. Pode crer. O Alexandre, os procedimentos clínicos mais comuns são os seguintes. Implantes de prótese, né? Mamária, como a gente falou aqui. Abdominoplastia, lipoaspiração, dá aquela... Lipoescultura. Eu trabalhei com uma garota que ela... arrancou gordura, sei lá, da barriga e botou sabão. Na bunda. De Tyler Durden, que é a melhor gordura pra se fazer um sabonete. Essa garota, ela... Sei lá o nome do diabo da cirurgia que ela fez, mas ela arranca gordura de partes do corpo e implanta em outras, cara. Tipo assim... Lipoescultura? Isso, arranca da barriga. É isso mesmo, é lipoescultura. Que é meio louco também. Mas eu me lembro dela falar que ela se arrependeu até o último fio de cabelo japonês dela. Porque é uma dor maluca. A pessoa fica sem andar por muito essa tempo. Moça que eu peguei, que botou próteses mamárias, também ela fez lipoaspiração. Na mesma, acho que era mais barato o pacote, saca? Era uma anestesia só. Exato. Igual, é cara anestesia. Igual eu, quando operei os olhos, o cirurgião chegou pra mim e falou assim, você quer fazer as duas ao mesmo tempo? Sai mais barato. Aí eu falei, qual é o risco? Se der errado, você vai ficar cego. Cega dos dois olhos. Eu falei, qual é o desconto? Ele, 30%. Vai. Então vamos nessa. Compensa. E uma cirurgia que se fazia muito era rinoplastia, né? Mulheres descontentes com o seu nariz. Era uma cirurgia mais famosa. Eu e o Alexandre temos um desafeto. Temos. Que fez essa merda. Que ficou péssimo o nariz dela, né? Mas ok a pessoa ter aqui nariz, porque faz essa rinoplastia, fica uma desgraça, que o nariz fica empinadinho ali e fica o diabo. E detalhe, como a pessoa fica desgraçada dias após a cirurgia, né? Sim. Com a cara roxa, cara gigante, parece que tomou um pau. Outras correções pelo corpo, temos aí a cirurgia de pálpebras, pra tirar aquele amaldiçoamento... da pele ali nos olhos, né? Que os anos trazem. Mas nesse caso, eu até sou um pouco favorável. Porque às vezes fica meio desgraçada a pálpebra da cidadã. Mas às vezes... E às vezes a mulher é jovem e tal e tá com a pálpebra parecendo um saco, né, então, cara? Às vezes fica pior, cara. A emenda sai pior. Tem gente que fica fake, né? Tem, total. E tem umas véias. Aquela... Como é o nome dela? Donatella Versace, cara. Ela parece um tartaruga ninja hoje, cara. Que louco aquela mulher. Se você não viu, dê uma olhada. Ela meteu botox no rosto inteiro. A boca dela tá parecendo a Marge Simpson, assim, sabe? Aquela boca... Que merda. É, tem uma amiga nossa que também ficou com a boca da Marge Simpson, né? Após uma aplicação de botox também. E ela continua ficando... Ela continua aplicando. É. E parece... Porque vira uma doença, vira um vício, né? Vira. A mulher se vicia nisso. E sei lá, acho que ela olha pro espelho e ela acha que ela tá ficando bonita, cara. E vai fazendo, e aquilo vai virando um demônio e uma bola de neve. E chega um momento que só botando fogo. É. Essa Donatella Versace, pra mim, é o caso mais emblemático, assim. No Itaim, tinha uma mulher, acho que tinha feito umas 80 intervenções cirúrgicas na cara. E ela era esticada. A xoxota já tava no peito. Eu vi uns pelos saindo, assim, do... Acho que era a xoxota dela que tava ali. Cirurgia também de aumento de rabo, né? Você colocar uma prótese na bunda ou fazer uma lipoescultura, é, né? Tem cara fazendo, inclusive, também na batata da perna, também ali, dando uma inchada na batata da perna. Cara, é um seu filho da puta. Vai andar de bicicleta, seu bosta. Vai fazer o Tour da França. Vai capinar meio alqueire, filho da puta. Você é um bosta. Não, é sério, cara. Então tem uma série de intervenções. Tem essas, né, que as pessoas injetam coisas. Vamos sair um pouco do campo feminino, porque tem uma cirurgia feita pelos homens... ginecomastia, pra diminuir as tetinhas. No cara. Igual Bob, a gente já citou o Clube da Luta, vamos citar de novo. Mais uma vez. Tinha uns mamilos gigantes. Eu sei de uns caras que fazem um clareamento anal. Clareamento anal. Mas por que o cara quer que é o cu clarinho? Deve ter um bom motivo, né? Porque é uma parte meio, né, amarronzada ali e tal, sim, né? Sim. Série de motivos, pelo que entra, pelo que sai. E aí tem isso, a pessoa faz o clareamento anal, cara. Tá falando aí de mulher turbinada, homem. Eu vou contar aqui uma história que a gente já contou no podcast que a gente tinha anteriormente, de um amigo meu, que ele começou a namorar com uma moça, numa segunda-feira, e pegava todo dia, ele chegava pra mim e falava assim, Valtz, não acredito, eu tô pegando uma gostosa, uns puta de um peitão foda. Ela sempre tá de minissaio, caralho, sexta-feira eu vou comer ela. É, tem data marcada e tudo mais. Você colocou aí na sua agenda, não, sexta-feira vai ser foda, tá? O celular vai tocar, celular... é hoje. É hoje. Aí no sábado eu encontro com ele, amuado. E aí, meu, o que aconteceu? Conta, sábado... Ontem você ia comer... Eu não conheço ninguém que come gostosa, fala como é que é. Você é o primeiro e tal, ele falou assim, puta cara. Cheguei lá, entrei no carro dela, comecei a beijar, passei a mão nos peitos, meti a mão lá. Menino. O quê? Ah, é, lembrei agora. Namorou uma semana com o Traveco. Nós somos mais velhos. Tinha um nome de um cirurgião plástico muito famoso aqui no Brasil, que era o Yves Pitanguin, né? Exato. Morreu, né, esse moço? Não. Tá vivo? Quem morreu foi o Zerbini, né? Foi. O Yves Pitanguin, eu acho que tá vivo. Tem uma ilha lá perto de Paraty. Foi ele que operou o Michael Jackson? Não sei, eu acho que sim, porque ele era famoso. Ele era hypado no Brasil, né? O Brasil tem muitos cirurgiões famosos. Tem. Inclusive, um dos mais famosos é o Dr. Ray, que é brasileiro. Dr. Ele não é credenciado para clinicar no Brasil. Não pode. A faculdade dele, acho que ele fez no Instituto Universal Brasileiro. É possível. Por carta. E o maluco, ele era trombadinho aqui no Brasil, foi adotado por uma família americana. Sim. E ele virou... Tem um reality show, né, americano. Tem um reality show no Brasil, como o diploma dele não serve nem pra ele prescrever uma aspirina. Tirar verruga? Não serve pra nada disso. Tirar verruga com uma gilete, não pode? Ele vende creme pra pele, vende essas bostas. Colan. Foi candidato a deputado. Foi. O cara que tomou uma bota. A mulher dele é uma mulher bonita. Eu cheguei lá, tipo, ele tomou a bota dela agora, se separou, mas enfim. Eu gostava de assistir, porque eles mostravam a desgraça sendo acontecida ali, sabe? Bisturi, arrancando gordura. Ah, mas gordura. Melhor do que isso é o Nip Tuck. Nip Tuck então, mostrava durante... Nip Tuck, eles pegavam imagens do Dr. Ray pra fazer a série. Eu adorava, cara, porque era uma... E o Dr. Ray, ele faz igual um amigo meu que é cabeleireiro. Finge que é viado pra ficar palpando o peito de mulher, sabe? Entendi. Entendeu? Então ele ficava ali, olha, mas você tem peitos muito bonitos. Olha aqui como é que tá isso. Não, só vamos tirar um pouquinho aqui. Eu acho que era... A tática dele. Pra ele comer a mulherada. Aí a mulher fala, isso é igual ao cabeleireiro, me enfiado, deixa ele pegar no meu peito, deixa eu reconstituir meus hábitos vaginais e os cambau 4, era bem por aí, viu? Agora, fora os grandes centros, né, cirúrgicos e tal, tem também as biqueiras, né, cara? As boca de porco aí, que, né, com os seus açougueiros ali, que fazem as suas aplicações de botox, tipo, aborto em 8 meses de gestação. Tem muito disso. O Brasil também, assim como é referência em grandes cirurgiões, em cirurgiões de categoria de rasteira também, o Brasil tá ali, viu? É verdade, cara. Tem um ouvinte da gente, o Anderson Fidelis, falou que a irmã de um amigo sonhava em ter peitões. Abre aspas. Ela primeiramente procurou uma clínica da bacana Zona Sul do Rio de Janeiro, mas quando soube o preço para turbinar as tetas, realizou que para ter os lelés aumentados, deveria procurar uma clínica mais modesta. Então ela encontrou uma na Baixada Fluminense, que trocou a cirurgia por uma bicicleta mountain bike que ela tinha. O pós-operatório foi terrível, pois ela pegou uma infecção hospitalar. Mas o pior veio quando ela tirou as bandagens e viu que os seus peitos tinham ficado vesgos. O pai dela teve que vender o carro da família pra consertar o erro em uma clínica confiável. Tá aqui, mas que idade de merda. Isso me lembrou de uma história. Vou até citar nomes, porque essa galera ninguém tá ouvindo essa porra. Tinha um famoso taxista perto da minha casa, Maurício. Maurício. É, manja aqueles taxistas que são enrolões, o cara vende carro, ganha... Todos são. Exato. E ele era bem assim, o Maurício. E a mulher do Maurício, ela era uma moça jovem, mas... E ela era bonita, mas os peitos dela eram bem caidões, assim. Acho que o Maurício exagerava ali um pouco. E uma certa vez, aparece a mulher do Maurício... Uma turbinadaça. Gostosíssimo. Nossa, peitos maravilhosos. Molecada da rua, todo mundo, já viu a mulher do Maurício? É, cara. Já comi. Curiosamente, tipo uma semana depois dos peitões, vira aquele buchicho na rua. Sabe como é que é buchicho de vila? A mulher do Maurício foi parar no hospital com a cara cheia de porrada, blá, blá, blá, blá. O Maurício, nessa de fazer rolo de carro, ele tinha passado um dos carros pro nome dela. O que ela fez? Vendeu o carro pra botar as peitolas. Puta, cara. Que E ele velho. Encheu a cradela de bolacha naquela época, nem Lei Maria da Penha tinha. Então, cara, essa história correu. Era muito caro o peito. Dessa ordem, que o valor de um carro, sei lá, 20, 25 mil, você colocava peitolas. Você lembra que rolou até um recall de verdade, silicone, né? Tinha uma prótese mamária francesa que... A indústria já tinha falido, exato, né? Era uma desgraça desse sentido. E deu uma merda, eu acho que tava vazando, sei lá que bosta. Eles tinham colocado pneu pretinho dentro das próteses. Eu não sei que bosta que deu... que rolou um recall. Toda mulherada que tinha os peitos preenchidos com aquele tipo de prótese teve que trocar. Então, e nessa de você baratear os custos? Será que dava pra meter uma bexiga d'água? Do jeito que é, cara. Com bexiga com farinha de trigo. Bexiga com farinha de trigo. Ficava uma coisa bem, bem molenga. Uma pichorra, assim, como é que chama? Pendura no aniversário? Pichorra. Ela botava pichorra nos peitos? Podia ser dessa ordem. Um caso muito emblemático que aconteceu no Brasil foi com aquela... O Brasil também cria cada celebridade, aquela Miss Bumbum. Ela foi vice-Miss Bumbum, aquela Andressa Urati. A que tá internada? Tá internada. E as fotos dela vazaram na internet. Você viu aquilo? Puta, cara. Buraco, cara, na que perna. Que bizarro que ficou a perna daquela mulher. Eu lembro quando meu irmão bateu com a moto, ficou igualzinho a perna ficou dele. Daquele jeito. E ele não tinha acrilé, como é que chama? Hidrogel. Hidrogel. Hidrogel, cara. A perna dele ficou daquele jeito, todo arrebentado, todo cagado. Porque o Brasil também... Tem um outro figura aqui no Brasil, ele quer ser o... Quem brasileiro? Aí eu vi esse... Quem brasileiro? Puta, cara. Pior que agora ele tá com uma desgracença no corpo também. Eu achei que o Silicone tava rejeitando ele. Então... O Silicone tá rejeitando o corpo dele. Seria esse aqui não. Pra mim, não. Vai mais ou menos por aí. E um outro brasileiro que também fez muitas intervenções cirúrgicas no corpo é um cara que ele quis se transformar em coreano. Uhum. É, porque você sabe que existe o tal K-pop, norte, né? Norte ou sul-coreano? Sul-coreano. Porque pra transformar no norte-coreano é só fazer comer muito hambúrguer. E fazer um penteado de cabelo. Pode crer. Escroto raspado do lado. Raspa do lado e come muito hambúrguer. Hambúrguer com maionese. Ah, piada não, porque norte-coreano. Existe um tal K-pop, né? Que é um, sei lá, é uma imbecilidade coreana aí. E esse cara aí fez aquela cirurgia de orientalização. Tem a ver com vistas. Cosplay, essas coisas de... Tem a ver. E eu sei que ele queria virar coreano. Então o cara se encheu de cirurgias também pelo corpo. Parece um satanás hoje também. Você se lembra ali nos anos 80, 90, do mais anos 80, do programa do Goulart de Andrade? Hoje ele tá um velhinho. Lembro, cara. Hoje eu assistia muito... Porque era uma possibilidade de você ver uns peitos na TV, né? É verdade. Ele era bem desgraçado, ele era um repórter marginal, né? É, ele é um repórter gonzo, né? Isso, tava sempre no meio das matérias mais bizarras, desde de contato com o OVNI até, sei lá, cara. Ele era quase um Hunter Thompson da Maragogel. Exatamente. Aí, teve uma vez, ele foi numa traveca, mas uma traveca amaldiçoada... toda cagada, e ela colocava silicone industrial. Mas isso, Walter, silicone industrial, pra quem não sabe, é o silicone de passar no painel do carro. Exato. No painel do Passat. No painel, né? Da Variante, do Passat, da Brasília. Exatamente. Principalmente nas travecas daquela região ali, central de São Paulo, era uma tendência, a aplicação de silicone industrial. O que acontecia? O silicone industrial, diferente da prótese de hoje, era um gel que não era envolvido, né, num polímero, numa película. Na bexiga, na bexiga que a gente falou. Ele era líquido. Líquido, aquilo podia ir pra qualquer lugar. O que aconteceu com a menina lá é mais ou menos isso, tá? Com a tal de Andressa Urati, lá o que é a Miss Bumbum, ou vice-Miss Bumbum. Ela picou um tal de hidrogel, que também não estava envolvido nesse polímero ou nessa bexiga, como a gente falou, e aquela desgraça, ela entrou para a corrente sanguínea e transformou a perna dela. Essa mulher que o Goulart de Andrade mostrou, ela pegava uma seringa, uma agulha de quase meia polegada. Cara, já é louco, que eu tô lembrando exatamente da matéria. Enchia de pneu pretinho. Você lembra que ele botava um elástico na região do peitoral? É disso que eu ia falar. E um cabo de vassoura no meio. Um cabo de vassoura no meio para dividir. Isso aqui ia dar molde ao peito. Peito, e aplicava aquela... Aí enfiava aquela merda na traveca. Ali a traveca mostrava que era macho. Ô, Crossoback, você tem um áudio aí? Sobe o áudio, Crossoback. E é duro assim, é? Não, a agulha é grossa, tem que ter uma... Cuidado. Um cuidado especial pra aplicar. A localização da agulha tem que estar bem localizada mesmo. Tá sentindo alguma coisa? Nem um pouco. Dor de cabeça, alguma nada, coisa? Nada. Você pode ver o calombo que faz? Já está um calombo aqui, ó. Isso. Né? Isso vai se espalhar agora? Isso. Se tiver difícil, porque ela já tem silicone embaixo, então eu paro, eu aperto o calombo, vou espalhando o silicone mesmo com a agulha dentro, aí ele vai andar, quer dizer, vai ter espaço para o outro. Então eu vou aspirar. Uma das coisas mais terríveis que eu já vi na minha vida. Pessoal, vai no YouTube que tem isso. Não só ouvir aqui na Academia Brasileira de Letras, mas vale a pena você assistir essa matéria. Exatamente. É impressionante. E outro lugar que se aplicava muito também esse silicone industrial eram nas maçãs do rosto. Um travesti, ele não tem uma vida regrada. Um travesti não frequenta a igreja episcopal. Um travesti... entra em briga, apanha do cafetão, bate no cafetão. Travesti, gente, pra você que não conhece, não que eu conheça muito bem também, tá? Comeu um, mas, dois, né? Só por ano máximo. Mas eles andam com um gilete embaixo da língua, pra dilacerar quem não paga a conta. Imagina uma traveca dessa com a cara cheia de silicone. Primeiro soco. Uma briga de... Exatamente. Primeiro soco da semana, querido. Na semana ele vai tomar pelo menos uns três. Ah, muitos. O silicone da bochecha direita já vai pra orelha. Vai. Vai pra bençola, pro beiço, vai vira aquela benção, cara. Quando vai pra corrente sanguínea e ele vira purpurina? Você, Walter, que não vou dizer que é um frequentador assíduo, mas circula bastante pela região do Jockey. Seria aquela bunda... Tava alagado, meu parceiro, já tava tudo alagado. Árvores caindo. Traveca boiando. Tem bunda, você passa ali, porque eles ficam com a bunda de fora. Quem não conhece, fica, não sabe. Cara. E aquela bunda gigantesca, completamente desproporcional, teve cara. Teve uma vez. Olha, um talho numa bunda daquela ali, dá pra você limpar painel de toda uma frota de Chevette. 50 Chevettes, cara. Uma vez, Kreuzebeck, eu sempre dava carona pra ele. É, Kreuzebeck trabalhava ali na região, na rádio Antena 1. Antena 1. Dava uma carona pro Kreuzebeck, né, Kreuzebeck? E a gente, pá, ia embora. Aí uma vez, e ali é cheio das travecas. Muito, né? Muito. Ronaldo Fenômeno, que eu diga. Uma vez que o Kreuzebeck entrou no carro, eu dei uma farolada num beco escuro, saca? É. Pra continuar subindo a rua. Um traveco, uma rola dos 32 centímetros se masturbando. Oh, que loucura, cara. Aí, quando ele iluminou, ele que tava se masturbando, pegou e virou a bunda, me deixando à vontade pra eu escolher o que eu quisesse. Olha só, momento, tem do preto, cara. Tem do branco. Já cura, cara. Cara, aquele, eu vou contar outra história. Não é do Carlos Nascimento, não. Não o Carlos Nascimento, aquele Carlos Nascimento que a gente conhece. O da TV, né? Que também tem uma história macabra ali naquela região. O quê? Qual foi a história dele? Ele disse que estava ali, o trânsito parou e duas dessas moças abriram as portas do carro dele e entraram lá e obrigaram ele a ir pra um, sei lá, um motel, alguma coisa. Ah, tá bom. Pra cima de um ar. Tá bom. Eu me lembro outra vez que eu fui na Santa Efigênia. Toda vez que eu vou no centro da cidade, eu gosto do centro da... Você gosta daquela imundícia ali? Eu acho bacana, assim, nos finais de semana, que são vazios, assim, e tal. Quando eu vou na Santa Efigênia, pra quem não é de São Paulo, é o Eldorado do contrabando. Quando eu vou lá comprar algum eletrônico, consertar qualquer porcaria, o que eu faço? Eu deixo o carro perto da Amaral Gurgel. Sim. E eu caminho até a Santa Efigênia. É um longo trajeto, assim, mas eu gosto do centro, gosto dos prédios e tal. E no sábado de manhã é um... Cheiro de mijo, você gosta de tudo isso? Não, o cheiro de mijo eu odeio. Eu gosto de transitar por ali. Aí, eu chegando perto do Love Story. Tá. Love Story, pra quem não é de São Paulo, é um inferno. Não é um prostíbulo, mas não, é um inferno. É uma balada maluca. É uma balada maluca, assim. Todo mundo vai pra lá. Tem travesti, tem formador de opinião, tem maconheiro, playboy. Tem jornalista, tem jogador de podcaster, futebol, tem tudo. Tudo, cara. Tudo. É um zoológico aquele lugar. É louco. É impressionante. Tava chegando, tal, na porta, e tinha um travesti agachado. Ah. E eu olhei de longe, saca? O sol da manhã iluminando por baixo do traveco. Tá. Eu olhei assim, agachado e com as calças abaixadas. É. Aí eu olhei assim e falei, meu Deus, aquele travesti tem dois paus. Aí eu falei, puta que pariu, o que, que é aquela merda, travesti com dois paus? De repente um pau caiu. Ali? Cagando na loucura, frente. Dando um barrão ali na... Que foda, nunca mais caminhei. Imagina naquela região. Que site de silicone industrial nas fezes de um cidadão desse. Credo em Deus. Ô Alexandre, vasculhando aí a internet, eu me deparei com um curioso caso de um japonês, né, que ele é sushi man. Quando ele soube que o Botox era uma toxina que paralisava os músculos, ele achou que seria uma excelente ideia retirar o veneno do baiacu, né? Que ele preparava ali no sushis e aplicar na cara murcha da mulher dele. Não. Sim. E aí? Aí o que aconteceu? Ele ficou pensando na dose que ele ia aplicar e tal, porque no sushi de baiacu, o sushi man, ele coloca um pouquinho do veneno. Ele não tira totalmente de veneno, ele coloca um pouco, porque é a graça do negócio, pra adormecer a língua e tal, de quem tá comendo. Não pode botar muito, senão a pessoa vai morre. Vai matar o maldito. E segundo eu li na internet, ele calculou mais ou menos a mesma dose que ele colocava nos pratos, ele calculou pra colocar na mulher dele, só que ele ficou meio cismado de aplicar na mulher dele, aplicou na sogra pra testar. Ó, que maravilha. Aí diz que me dá a receita, o sushi man. Aí diz que as duas horas que antecederam a morte da sogra, ela ficou parecendo Coringa, saca? A sorte que no Japão as pessoas são cremadas, né, a maioria delas, e não rolou velório, porque ali, imagina o velório, ela com a cara sorrindo, imagina, no caixão. Cara, que loucura, cara. Ouvintes da Academia Brasileira de Tretas, deem um curtir na nossa página no Facebook, né, estamos lá, deem um curtir, deem uma sacada, é por onde também a gente fica sabendo quais serão os próximos temas, o que vai acontecer por cá, e é onde também a gente acaba anunciando nosso e-mail, o academiadetretas@gmail.com, que é onde sim as pessoas vão mandar essas histórias malucas que elas têm a respeito dos temas, e podem dar dicas também de episódios, por que não? Estamos lá no SoundCloud, né? É a maneira de você também estar ali via Facebook. Você tem um link ali para chegar até o SoundCloud, que você vai ter acesso não só a esse episódio, mas a muitos outros, se não todos, da Academia Brasileira de Tretas. E aqui também é um lugar muito bacana, porque aqui se ouve um pouco de rock and roll alternativo. Sim. E bandas de rock aí podem mandar materiais pra cá, pessoas que conhecem essas bandas, mandem por que não, a gente sempre rola de BGs essas bandas, e nessa semana, uma banda sensacional, estamos falando de Madame Satã, Kruzebeck, sobe aí. Walter, sabe que o Brasil desponta aí no cenário mundial na segunda posição dos maiores fazedores de cirurgia, perdendo, obviamente, para aquelas americanas que querem botar peito, ficarem bonitas, e o modelo de beleza delas é Pamela Anderson. Esse número se dá não só à vontade das barangas, né, ficarem mais comíveis, mas também pelo fato que existem muitos profissionais competentes aqui no nosso país, a gente citou alguns, na verdade um bem competente, o outro não, tá? Então, com esse cenário de bons médicos e moeda desvalorizada, né, em relação ao dólar e ao euro, muitas pessoas vêm de outros países pra cá dar uma ajeitada na cara, vejam vocês. Vem pra cá aumentar os peitos, ou obviamente ficar ali com a sua bunda do tamanho de uma bunda brasileira, que dizem que é a mais famosa do planeta. E fazendo menção a esse mercado novo, que é o turismo cirúrgico, vamos ler aqui um e-mail que talvez tenha sido um dos mais insanos que a gente já recebeu até hoje, que é de um ouvinte com o nome Hilário Caiubi. Olha só, ele nos contou que na cidade dele, que é lá no interior de Alagoas, havia um doutor paranormal que fazia cirurgias plásticas espirituais. Isso é sensacional. Só o Brasil pra ter esse tipo de coisa. Não é sensacional, cara? Enfim. Genial, cara, genial. Ele endireitava rosto torto causado por réstia e vento emprestado. Você poderia dizer o que é uma réstia, Alexandre? Olha, você que não sabe o que é uma réstia, eu tenho dois casos na família, um bem antigo e o outro, mais recente. Uma vez, sei lá por que diabos, minha avó tomou um vento, uma réstia, um ar. E chego na casa dela, tá lá minha avó com metade do rosto, a metade da mandíbula pra baixo, a metade da mandíbula, a parte de baixo, tava perto de uma orelha, aí a outra parte tava pro lado da outra orelha. E boca torta e a toda véia cagada, chorando e não sei o que. Ah, foi réstia. Enfim. E a tal paralisia facial, na verdade. E há pouco tempo atrás, a minha irmã, a Amanda, teve esse problema. Teve também a paralisia facial. E ela chorava, que era mais. Porque eu não aguentava, eu ficava rindo. Parecia o Rock Balboa. Exatamente, porque eu falava pra ela, não, você ficou a cara da avó quando teve aquilo. Ela chorava, eu nunca mais vou voltar a ser normal. E ela teve que fazer até, não fez cirurgia plástica espiritual. Teve que ficar frequentando o médico ali. Então, o cara que endireitava rosto torto, né, esse tipo de coisa, ele tirava verruga, curava unha preta e outras enfermidades da beleza. A fama dele era tão grande que vinha gente da capital e de outros estados para se tratar com ele. Curioso foi que o tal, como os famosos cirurgiões, foi ganhando dinheiro e status. Óbvio que nas devidas proporções da cidade que ele vivia ali. Pois, ao invés de Ferraris e Porsches, que habitavam as garagens dos cirurgiões da série Nip Tuck, aí o cara lembrou também do Nip Tuck, ele ostentava pelas ruas da cidade uma Variante 1976. Que beleza, quero hype, né, velho? Que servia como extensão do seu pênis, dando possibilidades dele comer todas as retirantes que iam se consultar. E corria na boca pequena que ele aceitava buceta como forma de pagamento. Ah, meu Deus do céu. Então, ali por volta de 1988, começou a ocorrer um boato de que ele, entre suas cirurgias espirituais, fazia encabaçamento, que nada mais era do que o procedimento clínico macumbista de reconstrução do hímen. Pô, não, tem uma carioca famosa que reconstruiu o hímen 500 mil vezes, Ângela Bismarck. E inclusive foi casada com um cirurgião plástico, o cara morreu, ela casou com outro cirurgião plástico. E ele vive remendando o cabaço dela. Exatamente, cara. Enfim. Mas para esta cirurgia, ele não poderia aceitar o órgão genital feminino como forma de pagamento. É claro. Pois comprometeria o procedimento recém-executado. Então, para receber os seus rendimentos em uma cirurgia de encabaçamento, ele aceitava, além de dinheiro, o fusquete da paciente. Se não estragava o trabalho. Custa dois cozinhos. Sou cabecinha. Sou cabecinha. Escuro que é tudo que procuro pra mim. E algumas noites assim, as coisas não são ruins.